Vitória, Salvador, bom dia, azul 4177, informação Fox, autorização 360 para Vitória. 177, bom dia, Vitória, autorizado 360 para o ISC 50, pista 10, curva direita, saída da ERO, Leda, Bidev. Controle 119.8.5503. Já tem a nossa autorização para o Galeão no 340? 503, transponder azul 4170. 503 confirmando, portão 1 no chama pronto. Bora. Solo Salvador, bom dia, objeto 5717. Autorização para o Galeão, no 340. 340, Galeão, para o ISC 50, 190, decola, direita da El Leda Bidev, é a saída, controle 1985513. Decola da 10, nível 340, até o Galeão, até o 50. Cola com curva direita, da El, e da Bidev. Controle 119.8.5513 ao transponder, o objeto 7%. Correto, web, chama pronto. Para pronto. Jorge Salvador, gol, gol do Jorge Delta, na interseção para o pátio principal. Autorizado até o 612. Seguindo. depois tiver a questão é 749. 6749, chame táxi. Câmara. Salvador, muito bom dia, o F 58. 5898, chame na 186, por gentileza. Bom dia. Yes. Bom dia, Salvador, Web 5898. Bom dia, 5898, pronto, cópia. Copia. Confins 340, rota direta, conforme plano de voo, rota do plano de voo, pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, direto, bridge. Controle 119.855 no meio. Utilizado 340. Como solicitado, decolando da Estadia e saída El, Beta Bridge 198-5596. Sorry, Salvador, gol, gol, sobre Flávio Delta, estamos tendo reboque, bom dia, obrigado. Correto, 5898, time pronto. Marisa. Sente. Então é azul 4177, posição 1, de acionamento. 4177, aguarda no 1. Valeu. Tem uma previsão para azul 4177 para iniciar no ano? Aguardar o WebJet iniciar o táxi, hein? Sente, obrigado. Para o táxi, Web. 6746 com Mono 49 a bordo. 4 horas e 5 alternando galeão. 6749, direita até o ponto de espera, não me escuta. Direita até o ponto de espera. O azul após o web na retaguarda está livre. Após o web, autorizado, puxa, azul 4177. F-517, gate número 4. Aguarda o F-517. Aguarda F-517. Espera para o F-567 para trás. Decolagem autorizada, 050 grau, 62. Eu decolagem. Iniciando o F-567. Gente. Sete quatro nove zero meia dezenove oito, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, F-6749, passa 1700, Natal. Objeto 6749, contato radar de decolagem, sobre uma antena de voo 340, Nadael. 340, Nadael, 6749. Azul 4177 com 86 a bordo, 2 horas 53, alterna Galeão. Livre táxi, direito, seu ponto esperto. Direito é a ponto esperto, 10-4177. 5-7-1-7, após o azul retaguarda, está livre no 4. Gente, após o azul retaguarda, está livre no 7-7. Salvador, Web 5898, está no gate 5 para o push agora. Autorizado, 5898, me táxi. Chamare. Torre Azul 4177.1, espera da 10 pronto. 77, decolagem autorizada, 070 grau 79. Livre e alinhar e decolar, Azul 4177. Bom dia, Whisky Fox Lima, uma centena, vitória da conquista, pronto, só a pé. Vitória da conquista, uma centena direto, pista 17, curva à direita, saída agora, é ao apoio direto, conquista 1985531. Livre acionar, pátio. Chama para o táxi, chama para ingresso 17. Táxi objeto 5717 com 153 a bordo, autonomia 3,50, alterna com fim. Direita, ponto espera. Direita, ponto espera, 5717. Azul 4177. Sete. Azul, espera pronto, objeto 5717. Após o azul, alinhar e manter. Alinhar e manter após o azul, 5717. Taxi Objet 5898 com 148 após 3 horas e 6, autonomia alterna no galhão. 5898, livre até o ponto de espera. Deu táxi até o ponto de espera, não, 0758. Patrono 77 ao Zona 3, 98, boa viagem. 98, boa. 5-1. 5-2-5, 19649. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177. Dael passa 1700 pés. Azul 4177, contato radar na decolagem, submantinha no vídeo voo 360, traz Dael. 360, Dael, Azul 4177. 5808 da Webjet, informação Foxtrot, autorização para Goiânia. Bom dia, Web 5808, copia? Copia. Salvador, Goiânia, 340, pista 90, curva esquerda na Momo Alba, pós direto, Goiânia, controle 1985543. Autorizado, Goiânia, 340, decolando da 10, curva esquerda, saída Momo Alba, pós direto, Goiânia, 5543, é o transponder 198, é o controle na saída pro Web, 5808, portão 11. Ali pronto, 5808. Chuchu! Chuchu! Gente, após o Web, alinhar e mantém. Faz o colégio do Web, alinha e mantém. 5982. Partiu. Decolagem autorizada 070 graus 8 mais. Vitor Lençóis, mantenha a escuta, o ajuste no 090. Lima, decolagem autorizada no 7070 graus 62. No 7 aos 17, 19, 8, boa viagem. 19, 8, obrigado. Controle, Salvador, Jet 5717, bom dia, passa 2 mil pés. WebJet 5717, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, sai do Dael. Dael para o 340, poderia voar Dael? Mantenha a saída, objeto 5717. Na saída, na saída, são focos trote. Fox Lima, aos 17. Controle 198, boa viagem. Lima, muito bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3201. 3201, aciona a identificação, via Bonfides para 4000 pés, ajuste na 090. Via Bonfides para 4000, tá 3201. Autorizado Lençóis, 1 centena, Dona Yankee, pista 97, curva esquerda, saída Momo Alba, pós direto, Lençóis, 198-5530. Tango Whisky, Foxtrot Lima, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 100, saída Gole. 100, saída Gole, o Fox Lima. Tem coracionamento. Torre na escuta do Isso Gillette Quebec. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Reporte na saída do pátio 3. Sente. Eco 898, decolagem autorizada, 70 graus, 12 nós. Iniciando, 5898.